CCR-FM e o SP. CCR-FM Notícias. Eleitores sem biometria cadastrada podem acessar os serviços eleitorais pela internet, os chamados títulos NET, somente até esta segunda-feira, 8 de abril. Depois deste prazo, o eleitor sem as digitais cadastradas precisará ir a um cartório eleitoral até o dia 8 de maio para ser atendido e poder assim votar nas eleições municipais marcadas para ocorrer em outubro deste ano. O dia 8 de maio é o prazo final para regularizar a situação eleitoral, solicitar transferência de domicílio e atualizar dados cadastrais. Após essa data, esses serviços ficarão indisponíveis, pois a Justiça Eleitoral passará a se dedicar unicamente à organização das eleições municipais. Quem for tirar o título pela primeira vez vai precisar ir a um cartório eleitoral para coletar a biometria, que é gratuita. Esse cadastro evita que uma pessoa vote no lugar da outra e permite identificar se um eleitor tem mais de um registro eleitoral ou não. Já os eleitores com a biometria em dia podem continuar utilizando os serviços pela internet. É possível ver qual é a situação cadastral no site do Tribunal Superior Eleitoral. Após ser interrompida há 4 anos atrás, a impressão e distribuição gratuita da caderneta da criança, passaporte da cidadania, voltou a ser realizada pelo Ministério da Saúde na última sexta-feira. O documento fornece orientações para as famílias sobre o desenvolvimento físico e mental das crianças, além de informações para uma educação qualificada, garantia de direitos e prevenção de violências. A nova versão também traz como novidade informações sobre as vacinas para proteção contra a Covid-19. Todas as regiões do Brasil já foram contempladas, com um total de cerca de 6 milhões e meio de exemplares do documento. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, destaca a importância do lançamento desta sexta edição. Representa a retomada de um direito da criança e das famílias, porque ela orienta os responsáveis desde o primeiro momento de vida, orienta sobre as vacinas, sobre todos os cuidados com a criança. E por isso estamos tão felizes com o lançamento dessa edição, depois de 3 anos que as famílias não contaram com essa contribuição tão importante para a orientação dos seus cuidados com as crianças que chegam, têm que ser bem acolhidas. O lançamento da caderneta no modelo impresso ocorreu durante comemoração do centenário do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira, o IFF da Fiocruz, no Rio de Janeiro. O documento, que também está disponível no formato digital, organiza um registro de saúde para crianças de até 9 anos e foi desenvolvido para permitir uma visão completa de bem-estar. A pasta avalia que essa é uma ferramenta valiosa tanto para os pais quanto para os profissionais de saúde. O material contempla informações atualizadas sobre aleitamento materno, alimentação saudável, desenvolvimento da visão e audição, saúde bucal e até recomendações para uso seguro de eletrônicos. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Breno Zonta. As cidades da região metropolitana do Vale do Paraíba vão receber cerca de 48 milhões e 300 mil reais para investimentos na atenção primária à saúde e combate à dengue. O anúncio foi feito na semana passada pelo vice-governador do estado de São Paulo, Felício Ramute, em visita à região. O dinheiro para combate à dengue está incluído no incentivo à gestão municipal IGM SUS Paulista. O valor de 48 milhões e 300 mil será destinado aos 39 municípios da macro-região de Taubaté. Segundo a tabela do estado, as cidades receberão valores fracionados. O estado anunciou ainda que, segundo a tabela SUS paulista, que corrige o subfinanciamento da tabela federal, serão repassados quase 22 milhões de reais por mês para 103 prestadores filantrópicos da região. Nessa lista estão as Santas Casas de Guaratinguetá, Pindamonhangaba, Lorena e Cruzeiro. Com a epidemia de dengue no país, o estado de São Paulo já contabiliza 221 mortes decorrentes de complicação da doença. De acordo com informações da Secretaria da Saúde, até esse domingo, o estado somava 1.037.620 casos notificados da arbovirose, dos quais 471.989, o equivalente a 45,4%, foram confirmados. O número de óbitos pode aumentar, já que 495 mortes ainda estão sob investigação, ou seja, aguardam resultado de exame laboratorial comprobatório ou classificação por critério clínico epidemiológico. Da parcela já confirmada, 567 casos foram qualificados como sendo de dengue grave, também conhecida como dengue hemorrágica. A Guarda Civil Municipal de São José dos Campos iniciou na última semana o patrulhamento comunitário com reforço ao policiamento na região central. A ação segue um planejamento da Secretaria de Proteção ao Cidadão e será estendida a outras regiões da cidade. A iniciativa reforça o policiamento já existente com as bases móveis, viaturas, motos e bicicletas, aproximando os agentes de segurança dos comerciantes e moradores da cidade. Segundo esses moradores e comerciantes, a presença das forças de segurança é importante para inibir ações criminosas e se aproximar do dia a dia da comunidade nas regiões. Durante o patrulhamento, os guardas municipais também orientam os munícipes sobre os programas institucionais, como o apoio social e medidas de manutenção de ordem e limpeza nas vias públicas. Da R3 Notícias, Léo Poli. 107,5 CCR FM Rio SP. O tráfego agora na Via Dutra. Boa noite para você. Faltam 10 para as 10. Grande São Paulo. Entre São Paulo e Guararema, não há lentidão motorista. Faça boa viagem. Jacareí, Aqueluz. Vale do Paraíba. Não há lentidão motorista. Sul Fluminense. Resende a Paracambi, subida da Serra, 228 mais 500, obra na subida da Serra, trafegue pela esquerda. 107,5. CCR FM, Rio SP. Esportes. A segunda rodada da Taça Libertadores da América será disputada nesta semana. Pelo Grupo A, o Fluminense joga contra o Colo-Colo do Chile na terça-feira no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Já em Assunção, no Paraguai, tem Cerro Porteño contra o Alianza Lima. O São Paulo, pelo Grupo B, atua na quarta-feira no Morumbis, na capital paulista, contra o Cobresal. E na cidade de Guayaquil, no Equador, o Barcelona mede forças com o Talleres. Pelo Grupo C, o Grêmio atua em sua arena na terça-feira diante do Huachipato. A outra partida vai envolver o Estudiantes da Argentina e o The Strongest. No Grupo D, na terça-feira, tem Júnior Barranquilla e Universitário do Peru. O Botafogo joga na quinta contra a LDU no estádio Casablanca, em Quito, no Equador. Pelo Grupo E, o Flamengo estará em ação no Maracanã, no Rio de Janeiro, na quarta-feira contra o Palestino. Na quinta-feira, jogam Bolívar e Milionários. Pelo Grupo F, na quarta, tem Independiente Del Valle e São Lorenzo. E na quinta, o Palmeiras, atuando no Allianz Parque, em São Paulo, contra o Liverpool do Uruguai. Pelo Grupo G, na quarta-feira, o Atlético Mineiro vai a campo diante do Rosário Central na Arena MRV em Belo Horizonte. E no Uruguai tem Peñarol e Caracas. Já no Grupo H não tem nenhuma equipe brasileira. Na terça-feira jogam Libertad e Deportivo Táchira no Paraguai. E na quinta, na Argentina, tem o River Plate contra o Nacional do Uruguai. A FIFA, entidade máxima do futebol mundial, atualizou o ranking de seleções do futebol masculino e o Brasil aparece na quinta posição, atrás da líder Argentina, da França, segunda colocada, da Bélgica, que está na terceira posição, e da Inglaterra, que ocupa o quarto lugar. A seleção brasileira não conseguiu superar nenhum adversário depois dos amistosos da data FIFA, embora tenha conseguido bons resultados. Venceu a Inglaterra em Londres e empatou com a Espanha em Madrid. No complemento do top 10 do ranking da FIFA, Portugal aparece em sexto lugar, a Holanda em sétimo, Espanha em oitavo, Itália em nono e a Croácia décima colocada. Está definido o quadro de arbitragem para o torneio de futebol dos Jogos Olímpicos de Paris a partir de julho deste ano. A FIFA anunciou os árbitros e dois são brasileiros, o catarinense Ramon Abate Abel e a paranaense Edna Alves, que atua na Federação Paulista de Futebol. Cinco assistentes brasileiros também foram confirmados nas Olimpíadas: Rafael Alves, do Rio Grande do Sul, Neuza Inês Bach, de Santa Catarina, Fabrini Bevilacqua, de São Paulo, Guilherme Dias Camilo, de Minas Gerais, além da paulista Daiane Muniz, que vai trabalhar no VAR. Edna Alves atuou na última Copa do Mundo Feminina, sua segunda edição do torneio. Ela soma 8 jogos em mundiais e ultrapassou Carlos Eugênio Simon, que tem 7, sendo a brasileira com mais partidas apitadas em Copas do Mundo. 7 cidades francesas vão receber os torneios olímpicos masculino e feminino de futebol. A maior e mais popular competição do planeta será disputada entre os dias 24 de julho e 10 de agosto. CBF divulga tabela detalhada das 9 primeiras rodadas do Brasileirão, com os jogos marcados para até 2 de junho. A competição começará no próximo sábado. As partidas de abertura serão Internacional e Bahia, Criciúma e Juventude, ambas às 18h30 da noite, no horário de Brasília. Todos os 20 times entrarão em campo no fim de semana, que já terá algumas partidas de peso, como Vasco e Grêmio, Corinthians e Atlético Mineiro, às 16h de domingo, e Cruzeiro e Botafogo, às 17h. A segunda rodada do Brasileirão será já no meio da semana que vem, com destaque para Flamengo e São Paulo, Palmeiras e Inter. E no outro fim de semana, dos dias 20 e 21 de abril, acontecem os primeiros clássicos. Fluminense e Vasco, Atlético Mineiro e Cruzeiro, no sábado, além de Vitória e Bahia, no domingo, quando também se enfrentam os times de maior rivalidade no país nos últimos anos, Palmeiras e Flamengo. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Os times brasileiros voltam a campo nesta semana para a disputa da segunda rodada da Copa Sul-Americana. Pelo grupo A, 100 brasileiros estarão em ação na quarta-feira Defensa e Justiça e Always Red, Independente Medellín contra Universidade César Valerro. Pelo grupo B, o Cruzeiro joga na quinta-feira contra o Alianza Petroleira, mas na quarta estarão em ação União La Calera e Universidade de Quito. Pelo grupo C, na quarta-feira, o Internacional atua em Porto Alegre, de do Real Tomayapo. Na quinta estarão em ação Delfim e Belgrano. Pelo grupo D, o Fortaleza na quarta-feira pega o Nacional Potosí na Arena Castelão, na capital cearense. Na terça, o Boca Juniors encara o Esportivo Trinidense. Pelo grupo E, o Atlético Paranaense joga na Liga Arena em Curitiba na terça diante do Raio Zuliano. No mesmo dia tem Danúbio e Esportivo Ameliano. Pelo grupo F, o Corinthians na terça-feira atua na Neoquímica Arena em São Paulo contra o Nacional do Paraguai. Também na terça, na Argentina, estarão em ação Argentino Júnior e Racing do Uruguai. Pelo grupo G, na quinta-feira, o Cuiabá visita o Metropolitanos e o Lanús pega a equipe do Deportivo Garcilasso. E pelo grupo H, o Bragantino na quarta-feira vai até a Argentina para duelar com o Racing. E na quinta jogam Coquimbo Unido e Esportivo Luquenho. Na agenda desta terça-feira do futebol internacional, tem quartas de final da Champions League, a Liga dos Campeões da Europa. E um superclássico está marcado para Madrid, na Espanha, entre o Real Madrid e o Manchester City da Inglaterra. Já o Bayern de Munique da Alemanha visita o Arsenal em Londres, na Inglaterra. Tem também o encerramento da She Believes Cup, a competição de futebol feminino nos Estados Unidos. Na disputa do terceiro lugar, a seleção brasileira enfrenta o Japão. E na grande final jogam Estados Unidos e Canadá. 107,5. Após 10 anos e meio de transmissão ininterrupta, a CCR-FM vai sair do ar à meia-noite do dia 8 de abril, segunda-feira. A parceria da CCR Rio SP e da Rádio Estrada Comunicações sempre proporcionou um serviço de qualidade aos motoristas que trafegam pela Via Dutra. Informações sobre o tráfego e as obras na rodovia, dicas de segurança, notícias, entrevistas e muita prestação de serviços. Durante mais de uma década, a CCR-FM teve enorme colaboração na redução de mortes e acidentes na Via Dutra. A CCR Rio SP segue informando seus clientes pelos outros canais de comunicação, site, aplicativo e WhatsApp, DDD 11-2795-2238 e pelo telefone 0800-017-3536. A CCR FM vai sair do ar à meia-noite do dia 8 de abril, segunda-feira. Nosso muito obrigado a você que sempre prestigiou a nossa programação. A Atenção, caminhoneiro! Você que trafega pela Via Dutra, agora tem um espaço exclusivo para estacionar seu veículo e descansar durante a viagem, evitando riscos de acidentes. O ponto de parada e descanso funciona no posto de serviços Duque Dutra, no quilômetro 210 da pista sentido São Paulo, em Guarulhos, na Grande São Paulo. No local, tem estacionamento gratuito com segurança por 12 horas, limitado a 120 vagas. Após esse período, será cobrado um valor por hora. E ainda, Wi-Fi, banheiros, cinema, área de lazer e sala de jogos. Para ter acesso, retire seu ticket no posto. Esse é mais um benefício que a CCR Rio SP oferece para você, caminhoneiro que trafega pela Via Dutra, para seguir sua viagem em segurança. O programa Corredores Sustentáveis incentiva a troca do combustível dos caminhões e ônibus de diesel para gás natural e biometano. O projeto piloto será implantado na Via Dutra, que já conta com 7 postos adaptados para abastecer veículos pesados com os combustíveis de baixo carbono. Os postos de combustível localizados na Dutra que fizerem adaptações nas bombas vão receber o selo Posto Corredores Sustentáveis. A iniciativa do governo do estado do Rio de Janeiro reduz a emissão de fuligem e de gases do efeito estufa, além de gerar menos poluição sonora. O processo de descarbonização tem impactos diretos no meio ambiente e na saúde da população. Atenção, caminhoneiro. Amparada pela Resolução 4898/2015 da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, a CCR Rio SP informa que será cobrada a totalidade dos eixos, mesmo que suspensos, dos veículos comerciais que estejam transportando cargas e cujo manifesto de documento fiscal ainda esteja em aberto. Estão sujeitos à penalidade prevista no artigo 209 do Código de Trânsito Brasileiro os veículos que circularem com eixos indevidamente suspensos. A cobrança acontece nas 7 praças de pedágio da Via Dutra e nos 3 pórticos do Free Flow da BR-101, na rodovia Rio Santos. Motorista, você está sempre atento ao nível de combustível? Saiba que a pane seca provoca riscos de acidentes na rodovia, já que o veículo para de andar de repente. Além disso, o abastecimento de forma improvisada causa problemas mecânicos. A falta de combustível no veículo é uma infração de trânsito, com multa de R$130,16 e 4 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Por isso, verifique sempre o nível de combustível antes de viajar. Calcule a distância com precisão e considere imprevistos como erros no trajeto e desvios no caminho. E confira a existência de postos de combustíveis na sua rota. Em caso de emergência, as equipes operacionais da concessionária podem ser acionadas por meio do WhatsApp DDD 11 2795 2238 ou pelo Disque CCR Rio SP 0800 017 3536. Trafego agora na Via Dutra. 10:02, boa noite para você, faça boa viagem. Grande São Paulo. Entre São Paulo e Guararema, não há lentidão motorista. Vale do Paraíba. Jacareí, Aqueluz, faça boa viagem. Sul Fluminense. Obra, subida da Serra 228/500, na subida, o tráfego fluindo pela esquerda. Boa viagem. 107,5 CCR FM Rio SP. CCR FM Notícias. Levantamento do PNUMA, Programa das Nações Unidas para o Ambiente, apontou que a população mundial jogou fora mais de 1 bilhão de refeições por dia no ano de 2022. Segundo o relatório do Índice de Desperdício de Alimentos do PNUMA, o número representa cerca de 132 quilos por pessoa e quase 1/5 de todos os alimentos disponíveis para os consumidores. A maior parte dos resíduos desperdiçados dispensados, 60% vêm dos ambientes domésticos. Os serviços de alimentação representam 28% e o varejo chega ao índice de 12% no desperdício de alimentos. Conhecida como SUS da Cultura, a lei que institui o marco regulatório do Sistema Nacional de Cultura foi sancionada no Recife, em Pernambuco, pelo presidente Lula. A nova legislação pretende formar políticas públicas voltadas ao setor. Por meio do Sistema Nacional de Cultura, estados, municípios, Distrito Federal e União poderão colaborar na gestão conjunta das políticas públicas. O projeto de lei que regulamenta o sistema foi aprovado no Senado em março deste ano e seguiu para a sanção presidencial. A ministra da Cultura, Margarete Menezes, lembrou que o Sistema Nacional consolida a existência do Ministério da Cultura, extinto no governo anterior. E a chegada do nosso Sistema Nacional de Cultura consolidará a presença do Ministério da Cultura, efetivará a existência do Ministério da Cultura no Brasil. Agora, porque nós temos o Sistema Nacional de Cultura ligado com o Ministério da Cultura, nós temos a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, que irrigará com as políticas Cultura Viva e os equipamentos culturais durante 5 anos, essa ligação desse sistema, trazendo fomento para todas as cidades. E isso será uma virada de chave no acontecimento cultural do nosso país. Nós agora estamos aí buscando agora a regulação do nosso marco regulatório do fomento. Margarete Menezes anunciou a abertura de escritório do Ministério em todos os estados e disse que os agentes culturais, assim como os do SUS, chegarão aonde nunca houve uma ação cultural. Segundo a ministra, são 5 milhões de pessoas que trabalham nas indústrias das economias criativas. O setor cultural é responsável por 3,11% do Produto Interno Bruto do Brasil. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas. Após 10 anos e meio de transmissão ininterrupta, a CCR-FM vai sair do ar à meia-noite do dia 8 de abril, segunda-feira. A parceria da CCR Rio SP e da Rádio Estrada Comunicações sempre proporcionou um serviço de qualidade aos motoristas que trafegam pela Via Dutra. Informações sobre o tráfego e as obras na rodovia, dicas de segurança, notícias, entrevistas e muita prestação de serviços. Durante mais de uma década, a CCR-FM teve enorme colaboração na redução de mortes e acidentes na Via Dutra. A CCR Rio SP segue informando seus clientes pelos outros canais de comunicação, site, aplicativo e WhatsApp, DDD 11-2795-2238 e pelo telefone 0800-017-3536. A CCR-FM vai sair do ar à meia-noite do dia 8 de abril, segunda-feira. Nosso muito obrigado a você que sempre prestigiou a nossa programação. Pedágios, agilize o pagamento e ganhe tempo. Use as moedas que estão no console do seu carro. Aqui elas são bem-vindas. Chegou o Free Flow, novo sistema de pagamento eletrônico na BR-101, a rodovia Rio Santos. Com ele, você não precisa mais parar nas cabines para pagar o pedágio. Tudo é feito automaticamente pela leitura da tag ou da placa do carro, por meio de equipamentos instalados nos pórticos, localizados nos quilômetros 538 em Paraty, 447 em Mangaratiba e 414 em Itaguaí, todos no trecho do Rio de Janeiro. Quem tem a tag, vai que vai. O sistema faz a leitura e a tarifa é cobrada direto na sua fatura. Mas quem não tem a etiqueta eletrônica, sem problema. O sistema faz a leitura da placa e a passagem pode ser paga por meio do site, aplicativo ou WhatsApp da CCR Rio SP. Com Free Flow, a sua viagem vai que vai. Mais comodidade na hora de pagar o pedágio, ganho de tempo, economia de combustível, mais segurança e fluidez no tráfego. E quanto mais você usa a rodovia Rio Santos com esse sistema, mais desconto você tem. A gente vai em direção ao futuro. E você, como você vai? CCR Rio SP, viva seu caminho! Você que viaja pela Via Dutra e pela BR-101, já conhece o novo aplicativo da CCR Rio SP? Por meio dessa ferramenta, o motorista pode consultar as condições de tráfego em tempo real, os descontos nos pedágios da Dutra, agenda de obras, notícias, informações sobre pontos turísticos e localização dos postos de serviços e bases operacionais. Também pode acessar as câmeras de monitoramento e solicitar apoio médico e mecânico, acionando o botão de alarme. E o aplicativo tem muito mais recursos. Tecnologia, inovação e praticidade é a CCR Rio SP, facilitando sua viagem. Na Via Dutra você tem à disposição o Disque CCR Rio SP. Serviço que funciona 24 horas por dia, todos os dias. O telefone é o 0800-017-3536. O Disque CCR Rio SP fornece informações sobre o tráfego na rodovia e recebe pedidos de atendimento médico e mecânico. Por esse canal de comunicação, você pode fazer críticas e elogios e enviar sugestões. As ligações são gratuitas. Disque CCR Rio SP 0800-017-3536. 0800-017-3536. A sua melhor direção. O tráfego agora na Via Dutra. Mais importante rodovia do país. 10h11, boa noite para você. Grande São Paulo. Entre São Paulo e Guararema, livre motorista. Vale do Paraíba. Jacareí, Aqueluz, não há lentidão motorista. Sul Fluminense. Subida da Serra, obra 228+500, o tráfego fluindo pela esquerda. Obra em Barra Mansa, 292+500, sentido São Paulo, trafegue pela esquerda, motorista. Essa é a informação para você no momento. Após 10 anos e meio de transmissão ininterrupta, a CCR FM Rio SP vai sair do ar daqui a pouco, à meia-noite. As diretorias da CCR Rio SP e da Rádio Estrada Comunicações agradecem pela audiência a todos os motoristas que trafegam pela Via Dutra. Para mais informações, acesse o site e o aplicativo da concessionária, o WhatsApp 11 2795 2238, e o telefone 0800-017-3536. A sua viagem com segurança. CCR FM Rio SP 107,5. CCR FM Notícias. No Brasil, 2.300.000 crianças de até 3 anos de idade não frequentam creches por alguma dificuldade de acesso ao serviço. Isso significa que as famílias dessas crianças gostariam de matriculá-las, mas encontram dificuldades como a localização das escolas, que estão distantes de casa, ou mesmo a falta de vagas. O percentual das famílias mais pobres que não conseguem vagas é 4 vezes maior do que o das famílias ricas. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e foram divulgados pela organização Todos pela Educação. Eles mostram que a oferta dessa etapa de ensino ainda é desafio no Brasil. No país, a creche não é obrigatória, mas de acordo com a Constituição Federal, é direito da criança e da família e cabe ao Estado oferecer as vagas. Pelo Plano Nacional de Educação, Lei 13.005 de 2014, o Brasil deve atender pelo menos 50% das crianças de até 3 anos nas creches até 2024. Após verificar a gestão do benefício por incapacidade previdenciária e do benefício de prestação continuada, o BPC, à pessoa com deficiência, o Tribunal de Contas da União, o TCU, identificou que o tempo de espera para a realização das perícias médicas não obedece ao prazo estabelecido de 45 dias em algumas unidades da federação. De acordo com o órgão, o tempo médio de agendamento ativo para a realização de perícias médicas foi de 82 dias. Em estados como Rondônia, Tocantins e Amazonas, por exemplo, o período foi superior a 200 dias. Por outro lado, estados como Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Roraima e Acre têm cumprido o prazo. Em relação ao BPC das pessoas com deficiência, o tempo médio é superior a 200 dias em Rondônia, Tocantins, Amazonas, Alagoas e Piauí. Apenas Espírito Santo, Minas Gerais, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Roraima e Acre atendem o prazo de 90 dias. Ainda de acordo com o TCU, entre os problemas identificados está a alocação ineficiente de peritos médicos federais nos estados, bem como recursos de tecnologia da informação deficientes. Além disso, a informação é de que os peritos médicos cumprem, em média, jornada de trabalho de atendimento pericial inferior a 50% da prevista em lei. Reportagem Marquesan Araújo. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade que a exigência do governo do estado da Bahia de licença ambiental para instalação de estações de rádio base de telefonia celular é inconstitucional. Os ministros do STF entendem que a competência para legislar sobre telecomunicações é privativa da União e está prevista, inclusive, na Constituição Federal. A decisão é em resposta ao julgamento da ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela Associação Nacional das Operadoras de Celulares. A associação questionou a legalidade de um decreto estadual e de uma resolução do Conselho Estadual do Meio Ambiente que colocam as estações de rádio base de telefonia celular como empreendimentos que causam impactos ambientais e, por isso, a exigência de licenciamento ambiental específico. Segundo a relatora, a ministra Carmen Lúcia, a competência legislativa dos estados, mesmo que desempenhada para a preservação do meio ambiente, não pode se incompatibilizar com o modelo de distribuição de competências que é definido na Constituição da República. Por fim, o STF apontou as normas de órgãos nacionais, como a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, como sendo os responsáveis constitucionais de direito, responsáveis por regulamentar a implantação, o funcionamento e a interconexão das redes de telecomunicações, como as das estações de rádio base de telefonia celular. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler. Brasil atinge a marca de 28 gigawatts de capacidade de geração própria de energia solar, o suficiente para abastecer até 14 milhões de residências. O dado da Associação Brasileira de Energia Solar, ABSolar, leva em conta os painéis instalados em telhados, pequenos terrenos, indústrias e fazendas, por exemplo. São quase 2 milhões e meio de sistemas fotovoltaicos no país, que atendem pelo menos 3 milhões e meio de casas, fábricas ou comércios, entre outros tipos de imóveis. A entidade diz ainda que a energia solar já está presente em todos os municípios brasileiros e que a queda no preço dos painéis fotovoltaicos, que chegou a 50% em 2023, incentiva investimentos e tem impacto direto no crescimento do setor. A expectativa é que até 2031, o uso de energia solar gere uma economia de 85 bilhões de reais na conta de luz do brasileiro. Outro ganho citado pelos especialistas é que quando o imóvel gera a própria energia, isso alivia as redes de transmissão, que se tornam mais seguras, além de reduzir as perdas na distribuição. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. CCR-FM Rio SP, 107,5. O tráfego agora na Via Dutra. A mais importante rodovia do país. Grande São Paulo. 10:19. Boa noite para você, motorista. Vale do Paraíba. Acidente em São José dos Campos, 155/500, sentido São Paulo, esquerda interditada, trafegue pela direita. Acidente em São José, 155, sentido São Paulo. Sul Fluminense. Subida da Serra, 228/500, obra, trafegue pela esquerda. E obra Barra Mansa, 292/500, sentido São Paulo, trafegue pela esquerda. Após 10 anos e meio de transmissão ininterrupta, a CCR FM Rio SP vai sair do ar daqui a pouco, meia-noite. As diretorias da CCR Rio SP e da Rádio Estrada Comunicações agradecem pela audiência a todos os motoristas que trafegam pela Via Dutra. Para mais informações, acesse o site e o aplicativo da concessionária. O WhatsApp 11-2795-2238 e o telefone 0800-017-3536. 107,5. CCR-FM Rio SP. CCR-FM Notícias. Dezenas de milhares de ingleses com diabetes tipo 1 terão acesso a uma nova tecnologia chamada de pâncreas artificial para ajudar no controle da doença. O sistema usa um sensor de glicose sob a pele para calcular automaticamente a quantidade de insulina administrada por meio de uma bomba. Ainda neste mês, o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido começará a entrar em contato com adultos e crianças que podem se beneficiar com a nova tecnologia de pâncreas artificial. Pessoas mais satisfeitas com a vida têm mais chances de manter a saúde do coração em dia. Já um baixo nível de satisfação está associado ao maior risco de mortalidade precoce por qualquer causa. A conclusão é de uma pesquisa realizada na Universidade Federal de Minas Gerais. Foram analisados os dados de quase 13 mil pessoas monitoradas há 15 anos em relação a doenças como diabetes e hipertensão. Para o médico cardiologista Marcelo Katz, do Hospital Israelita Albert Einstein, o trabalho demonstra como fatores psicossociais impactam no risco cardiovascular. Então, hoje se sabe, por exemplo, que as pessoas ansiosas, pessoas com transtornos depressivos, pessoas que têm pensamentos negativos, são mais pessimistas, aquelas pessoas que não têm propósito de vida, elas têm maior risco cardiovascular. Assim como as pessoas mais rancorosas, pessoas com mais dificuldade de perdoar, pacientes que não estão satisfeitas com a vida e que não são felizes, também têm esse risco aumentado, né? Portanto, esse estudo brasileiro, ele vai em linha com o que vem sendo demonstrado nos últimos anos em estudos internacionais. Os participantes do monitoramento fazem parte do estudo longitudinal de saúde do adulto. São servidores públicos de instituições de ensino de 6 capitais do Brasil. Eles foram analisados por meio da escala de satisfação com a vida, que varia de 5 a 35 pontos. A pontuação média do grupo foi de 26,7. A saúde cardiovascular foi avaliada por fatores biológicos e comportamentais. Conforme explicado pelo médico, isso reforça a importância do equilíbrio físico e mental ao longo da vida. Ter saúde, é óbvio que tem os aspectos genéticos hereditários, mas é uma construção. O paciente tem um papel ativo nessa construção. Então, adotar um estilo de vida saudável é fundamental. Fazer atividade física, ter atividades contemplativas, como a meditação, e buscar ter esse entendimento de que os pensamentos negativos devem ser afastados e a gente deve trazer coisas mais positivas para a nossa vida, o que obviamente vai impactar em uma maior satisfação, enfim, um menor risco cardiovascular. A pesquisa foi conduzida pela doutoranda em saúde pública na UFMG, Aline Eliane dos Santos. Agência Rádio Web, em conteúdo produzido em parceria com a Agência Einstein, Bruno Moreira. 10 anos e meio de transmissão ininterrupta, a CCR-FM vai sair do ar à meia-noite do dia 8 de abril, segunda-feira. A parceria da CCR Rio SP e da Rádio Estrada Comunicações sempre proporcionou um serviço de qualidade aos motoristas que trafegam pela Via Dutra. Informações sobre o tráfego e as obras na rodovia, dicas de segurança, notícias, entrevistas e muita prestação de serviços. Durante mais de uma década, a CCR-FM teve enorme colaboração na redução de mortes e acidentes na Via Dutra. A CCR Rio SP segue informando seus clientes pelos outros canais de comunicação, site, aplicativo e WhatsApp, DDD 11-2795-2238 e pelo telefone 0800-017-3536. A CCR-FM vai sair do ar à meia-noite do dia 8 de abril, segunda-feira. Nosso muito obrigado a você que sempre prestigiou a nossa programação. Dirigir é muito bom, dirigir é muito legal. E na Via Dutra é melhor ainda, com toda a segurança pra você viajar. Mas fique esperto, ter cuidado nunca é demais. Então se liga nessas dicas que nós vamos te dar. Não use o celular enquanto dirige. Mantenha a atenção, não vá se distrair. Cinto de segurança não pode faltar. Motorista e passageiro, todo mundo tem que usar. Se quiser beber, por favor, não dirija. Bebida em direção, não combina ou não. Acostamento não foi feito pra trafegar. Mas em caso de emergência, você pode parar. Mantenha a distância do carro da frente. Não corra demais, nem seja imprudente. E se estiver com sono, nem pense em prosseguir. É melhor descansar ou deixar outro dirigir. Siga essas dicas e você não vai ter com que se preocupar. Aproveite a sua viagem. A gente está aqui pra te acompanhar. Bebida e direção é uma mistura perigosa. O álcool reduz os reflexos e a capacidade de ver objetos à distância. Dirigir embriagado é um risco para você, seus familiares e outros motoristas. Essa prática é infração gravíssima que gera multa, pontos na carteira de habilitação e suspensão temporária dos direitos de dirigir. Se você beber, utilize transporte alternativo ou entregue o veículo a uma pessoa que não ingeriu bebida alcoólica. Motorista, lembre-se, se beber, não dirija. Uma campanha da CCR Rio SP. Caminhoneiro, na Via Dutra você conta com um espaço exclusivo para cuidar da sua saúde bucal durante a viagem. É o programa Caminhos para a Saúde, que fica localizado no quilômetro 82 da pista sentido Rio de Janeiro, em Roseira, no Vale do Paraíba. O programa Caminhos para a Saúde oferece serviços odontológicos de diagnóstico, periodontia e prevenção. O atendimento é feito por ordem de chegada, segunda a sexta-feira, das 9 da manhã ao meio-dia. Lembre-se, a saúde bucal é essencial para sua qualidade de vida. Amigo caminhoneiro, o programa Caminhos para a Saúde cuida do seu bem-estar. Motorista, se você está trafegando pela Serra das Araras na região sul-fluminense, redobre a atenção. Desça a serra engrenado utilizando o freio motor. A velocidade máxima permitida no trecho é de 40 km por hora. E você, caminhoneiro, mantenha-se à direita na descida da serra e boa viagem. Você que é motorista profissional deve ficar atento à amarração da carga no veículo, Resolução do CONTRAN proíbe o uso de cordas. Os itens transportados devem ser presos com cintas têxteis, correntes ou cabos de aço. Esses equipamentos não podem ser amarrados diretamente à carroceria de madeira para evitar desgaste das estruturas. Motorista que desrespeitar a resolução recebe multa de R$ 195. Essa infração é grave e gera 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Para a segurança de todos na rodovia, siga as normas e amarre a carga corretamente. Chego agora na Via Dutra. Mais importante rodovia do país. Entre São Paulo e Guararema, não há lentidão motorista. Vale do Paraíba. Acidente São José dos Campos, 155/500, esquerda interditada, sentido São Paulo. O tráfego fluindo pela direita, São José dos Campos, 155/500, sentido São Paulo. Acidente na esquerda, trafegue pela direita. Sul Fluminense. Subida da Serra, 228/500, tem obra, motorista. Subida da Serra, sentido São Paulo, trafegue pela esquerda, 228/500. E obra Barra Mansa, sentido São Paulo, 292/500, sentido São Paulo, trafegue pela esquerda. Após 10 anos e meio de transmissão ininterrupta, a CCR-FM Rio SP vai sair do ar daqui a pouco à meia-noite. As diretorias da CCR Rio SP e da Rádio Estrada Comunicações agradecem pela audiência a todos os motoristas que trafegam pela Via Dutra. Para mais informações, acesse o site e o aplicativo da concessionária, o WhatsApp 11 2795 2238 e o telefone 0800 017 3536. 107,5 CCR FM Rio SP. Notícias regionais. O programa Qualifica São Paulo, uma iniciativa do governo do estado em parceria com a Prefeitura de Arujá, está com 30 vagas abertas para o curso online de gestão da pequena propriedade rural. As inscrições podem ser feitas até o próximo dia 16 de abril. De acordo com a Prefeitura de Arujá, os alunos irão desempenhar atividades de administração de pequena propriedade rural e assuntos relacionados ao tema. A qualificação sobre gestão da pequena propriedade rural é totalmente gratuita e tem duração de 100 horas. As aulas terão início a partir do dia 23 de abril e acontecerão no período noturno. Os interessados devem ter mais de 16 anos e podem realizar as inscrições através do site qualificasp.sp.gov.br até o dia 16 de abril. A convocação dos candidatos selecionados ocorrerá por e-mail. Ilhabela é a cidade de São Paulo com o maior percentual de moradores vivendo sem abastecimento adequado de água e esgoto. A informação é do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. 2.285 dos quase 35 mil moradores da ilha não têm saneamento básico. Aproximadamente 6,56% da população total. É a cidade paulista com o maior número de pessoas sem esse tipo de serviço. Além de Ilhabela, outras duas cidades do litoral norte apareceram no ranking. São Sebastião tem o segundo maior percentual de moradores sem abastecimento de água e esgoto em São Paulo, com 6,39% da população. Ubatuba aparece em quarto lugar, com 4,42%. A região metropolitana do Vale do Paraíba e o litoral norte alcançaram até o domingo 48 mortes por dengue nestes primeiros meses de 2024. As informações constam do painel da Secretaria de Saúde do Governo do Estado. O registro do óbito mais recente aconteceu em Caçapava, que chegou a 2 mortes neste ano. De acordo com o governo de São Paulo, as cidades da região com maior número de mortes são Jacareí, com 16 óbitos, e Taubaté, com 12, seguidas por São José dos Campos, com 8 mortes, Pindamonhangaba, com 7, Caçapava, com 2 mortes, Cachoeira Paulista, Ubatuba e Tremembé, com 1 morte cada. Segundo o painel estadual da dengue, a região tem mais de 76.500 casos da doença, que está em alta em todo o país neste ano. Em todo o estado, o painel indica o total de 221 mortes por dengue e outros 495 óbitos estão em investigação. Dos casos confirmados, 5.483 apresentaram sinal de alarme e 567 evoluíram com gravidade. Da R3 Notícias, Léo Poli. A prefeitura da cidade de São José dos Campos, no Vale do Paraíba, está com inscrições abertas para quem deseja concorrer ao pleito para o mandato de 2024 a 2026 do Conselho Municipal de Assistência Social. São 9 vagas destinadas para a sociedade civil, representantes de entidades e segmentos cujo trabalho esteja relacionado à área de assistência social. Para cada conselheiro titular, será também eleito um conselheiro suplente. Para concorrer, o candidato precisa morar e votar em São José dos Campos, ser maior de 18 anos, não ocupar cargo público e ser indicado por entidades ou organizações cujo trabalho esteja relacionado à área da assistência social. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até a próxima sexta-feira, dia 12, na sede do Conselho de Assistência Social de São José dos Campos, na rua Henrique Dias, número 363, no bairro Monte Castelo. Os moradores de Santa Isabel, na Grande São Paulo, já contam com uma nova forma de agendamento de consultas: o Agenda Rápido, um aplicativo pelo qual o paciente consegue, pelo celular, agendar de forma online qualquer procedimento nas unidades de saúde da cidade. O link para o Agenda Rápido está disponível no portal da Prefeitura de Santa Isabel. Na página inicial do site, basta o paciente acessar o banner Agenda Rápido, digitar o CPF, preencher os dados e criar uma senha e pronto. Para utilizar o Agenda Rápido, o morador precisa ter cadastro ativo no posto de saúde. Caso haja alguma dúvida ou dificuldade no cadastro, o morador de Santa Isabel pode entrar em contato com sua unidade de saúde de referência ou buscar orientação direto com a Secretaria Municipal de Saúde da cidade pelo telefone DDD 11-4656-4444. A Secretaria de Cultura da cidade de Volta Redonda, na região sul-fluminense, lançou o programa Biblioteca sobre Rodas, com o objetivo de democratizar o acesso da população à cultura. A iniciativa é uma parceria da Prefeitura com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro. A Biblioteca sobre Rodas vai funcionar como um espaço itinerante de incentivo à leitura, visitando os bairros mais periféricos que não tenham acesso a uma biblioteca. A atividade será desenvolvida como um ponto móvel para trocar, doar ou receber livros, além de divulgar o trabalho de autores de Volta Redonda e nomes já consagrados da literatura. 107,5 CCR FM Rio SP. O tráfego agora na Via Dutra. Boa noite para você. Grande São Paulo. Entre São Paulo e Guararema, você não encontra lentidão. Motorista, faz boa viagem, nunca trafegue nem ultrapasse pelo acostamento. Vale do Paraíba. São José dos Campos, acidente, sentido São Paulo, 155 mais 500, esquerda interditada, trafegue pela direita. Sul Fluminense. Obra subida da Serra, 228 mais 500, na subida sentido São Paulo, trafegue pela esquerda. Barra Mansa, 292 mais 500, Barra Mansa sentido São Paulo, obra, trafegue pela esquerda. Acidente. Vale do Paraíba. São José dos Campos, sentido São Paulo, 155 mais 500, esquerda interditada, trafegue pela direita. Boa noite. Após 10 anos e meio de transmissão ininterrupta, a CCR FM Rio SP vai sair do ar daqui a pouco à meia-noite. As diretorias da CCR Rio SP e da Rádio Estrada Comunicações agradecem pela audiência a todos os motoristas que trafegam pela Via Dutra. Para mais informações, acesse o site e o aplicativo da concessionária, o WhatsApp 11 2795 2238 e o telefone 0800 017 3536. 107,5 CCR FM Rio SP. Você sabe que dia é hoje? 8 de abril é o Dia Mundial de Prevenção e Combate ao Câncer. Também marca o Dia do Sistema Braille, de leitura para deficientes visuais. No ano de 1204, membros da Quarta Cruzada iniciam o cerco a Constantinopla, ação que culminaria com a conquista da cidade 13 anos depois. Já em 1963, é fundado no Brasil o Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo. Hoje é dia de festa para o músico Leone e para o apresentador Zeca Camargo. Também comemoram os atores Pedro Malta e Patrícia Arquette, a cantora Brenda Russell e o humorista Marco Luque. Por dentro da CCR Rio SP. Na Via Dutra, a concessionária faz importantes obras para garantir mais fluidez de tráfego, conforto e segurança aos motoristas. Na região da Grande São Paulo estão sendo construídas novas marginais e mais uma faixa na pista expressa em Guarulhos, nos dois sentidos da rodovia. Em breve estarão prontos o trevo da Jacupêssego, o novo acesso à ponte do Tatuapé e os viadutos ligando a Via Dutra às rodovias Fernão Dias e Hélio Smith. No Vale do Paraíba ocorre a ampliação das pistas expressas e a construção de novas marginais e acostamentos, além da remodelação de retornos e implantação de uma nova passarela. Logo começam as obras da nova Serra das Araras, no sul fluminense. Serão 4 faixas em cada sentido, aumentando a velocidade de 40 para 80 quilômetros por hora. Também serão construídos 24 viadutos, além de 3 passarelas e 2 rampas de escape para os caminhões. Mais segurança para os nossos clientes. Boleia 107. 107. O momento do caminhoneiro. Os VUCs, veículos urbanos de carga, são ágeis e se tornaram a solução para o transporte de mercadorias nas grandes cidades, que sofrem com o crescimento desordenado e a expansão da frota de veículos particulares. Os VUCs representam menor impacto no trânsito, maior rapidez nas entregas e menor custo operacional. Mas a circulação desse caminhão de menor porte ainda carece de uma lei federal que normatize suas dimensões e peso da carga permitida. Atualmente, há regras diferentes em várias capitais e algumas cidades do estado de São Paulo. Mas além da questão da capacidade e dimensão, é importante o caminhoneiro ficar atento aos locais e horários de restrição para a circulação dos VUCs nas principais capitais. As informações podem ser encontradas nos sites da Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo e do Centro de Operações da Prefeitura do Rio de Janeiro. Boleia 107, de volta a qualquer momento na programação. Após 10 anos e meio de transmissão ininterrupta, a CCR-FM vai sair do ar à meia-noite do dia 8 de abril, segunda-feira. A parceria da CCR Rio SP e da Rádio Estrada Comunicações sempre proporcionou um serviço de qualidade aos motoristas que trafegam pela Via Dutra. Informações sobre o tráfego e as obras na rodovia, dicas de segurança, notícias, entrevistas e muita prestação de serviços. Durante mais de uma década, a CCR-FM teve enorme colaboração na redução de mortes e acidentes na Via Dutra. A CCR Rio SP segue informando seus clientes pelos outros canais de comunicação, site, aplicativo e WhatsApp, DDD 11-2795-2238 e pelo telefone 0800-017-3536. A CCR FM vai sair do ar à meia-noite do dia 8 de abril, segunda-feira. Nosso muito obrigado a você que sempre prestigiou a nossa programação. Eu vou bem, vou ligado, com respeito e com cuidado. Vou pensando nas pessoas e a gente vai de boas. Vou sorrindo, bem tranquilo. E você, como você vai? Vou dirigindo feriadão, sempre com educação. Vou fazer a minha parte, vou tentando ajudar. Vou falando pra geral, todo mundo é igual. Eu vou pegar um voo. Vou a pé pra estação e espero o trem chegar. Vou de fone no ouvido para não atrapalhar. Vou na chuva devagar. E você, como você vai? Vou seguro, com certeza, o caminho é uma beleza. Vou prestando atenção, eu não dou mole não. Vou ceder o lugar, quando precisar, eu vou de VLT. Vou curtindo, vou contigo, e você, como você vai? Um bom caminho depende de todos. Como você vai? CCR, viva seu caminho. A CCR Rio SP tem uma novidade para você que está sempre viajando pela Via Dutra. Agora os pedágios da rodovia têm descontos progressivos. Isso mesmo, quanto mais você usa, mais você ganha. E os descontos podem chegar até 73%. Demais, né? Mas fique atento, porque esse benefício só vale para carros de passeio que utilizam as cabines de cobrança automática. Para saber mais, acesse ccrriosp.com.br. Aproveite ccrriosp.com.br. CCR Rio SP. Quanto mais você usa, mais desconto você tem. Você sabia que é possível pagar a tarifa de pedágio na Via Dutra e também nas outras rodovias administradas pela CCR com cartão por aproximação? Todas as praças de pedágio da rodovia possuem leitores de cartões sem contato. Eles aceitam as formas de pagamento por crédito e débito de todas as operadoras do Brasil. O pagamento por cartão é ágil, pois dispensa o uso do dinheiro e elimina a dificuldade de troco e a utilização de moedas. Além dos cartões, o pagamento também pode ser feito aproximando o celular e a pulseira inteligente. Sua viagem mais simples. Utilize o cartão por aproximação ou as tags automáticas. O pagamento é mais ágil e seguro. Nossa, que trânsito! Vou perder o horário da entrega dessa carga. Por que eu não saí mais cedo? O que que eu vou fazer agora? Já sei, vou dirigir pelo acostamento, assim eu ganho tempo. De jeito nenhum, o acostamento deve ser utilizado somente em casos de emergência. Além disso, se tem um acidente aí na frente, como é que o resgate e a polícia chegam? Dirija com responsa. Se precisar usar o acostamento, não esqueça de ligar o pisca-alerta, posicionar o triângulo e deixar os ocupantes do veículo distantes da rodovia. O tráfego agora na Via Dutra. Entre São Paulo e Guararema. Grande São Paulo. Uma viagem tranquila. Vale do Paraíba.

mais importante rodovia do país. Faltam 2 para as 11. Grande São Paulo. Entre São Paulo e Guararema, não há lentidão motorista. Vale do Paraíba. Não tem mais acidente. Com pista molhada com chuva, diminua a velocidade. Sul Fluminense. Subida da Serra, 228 mais 500 na subida. Tem obra, trafegue pela esquerda. Barra Mansa, 292 mais 500 em Barra Mansa, sentido São Paulo. Obra, trafegue pela esquerda. A sua viagem com segurança. CCR FM Rio SP, 107,5. CCR FM Notícias. Uma nova espécie de morango, considerada mais doce do que os outros tipos da fruta, deve render safras ainda neste ano no Brasil. Isso porque produtores de Atibaia, cidade paulista conhecida como capital nacional do morango, vão dar início ainda neste mês